meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Criei meu próprio reino pra poder ser coroado. Os que estão me ajudando é porque foram julgados. Os que estão me julgando é porque foram julgados. Os que estão me tirando é porque foram tirados. Os que estão me amando é porque estão desnorteados. Os que estão assustados viram o que eu tenho guardado. Os que estão me agradando é porque querem um baseado. Os que batem nas minhas costas querem me ver derrotado. Mas aí, esse é meu reino. Aqui eu dito as regras. MC que corre atrás de mim na levada nunca me pega. Fortificando minha fúria, eu enfraqueço qualquer reza. Botando a alma na música, despenco na boca da fera. Jogaram o mic na minha mão, me deram a missão na terra. Então não posso sentir frustração quando meu instinto erra. Seus atos formam seu destino dependendo a saída em terra. E dificilmente a vida te dará uma saída reserva. Capitalismo impera, pobreza não é bela. Milhões não tem escolha, se educam com novela. Se fugirmos como ovelha, perderemos qualquer guerra. Não tenta a sua alma por uma quantia de merda. Talento entorta o aço, arrebenta um muro de pedra. Consegue brilho maior do que a luz forte que te serve. Deixa a verdade te socar até tu dar moral pra ela. Terremotos no seu lar é o início da BPR. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Os me acham muito novo pra aprender o que eu aprendi. Os me acham muito velho e sabem que eu sobrevivi. Os não curtem Gutierrez, mas curtam os versos no Torvi. Rap pra mim não tem regra, não vou mudar pra me exibir. Levanta a tampa do esgoto que agora eu resolvi sair. Quero sentir o sol na face e ver como vocês estão por aí. Quero ouvir as histórias que eu ausente não pude ouvir. Esqueceram de soprar as cinzas do fênix e eu renasci. Cadê os 200 ml de raiva pura que eu te vendi? Vai dizer que tu esqueceu de usar essa porra pra evoluir. Agora o tempo acabou, já era pra tu MC. Fiz meu nome em 3 shows enquanto tu gritava aquilo é bi. Mas passada no museu, não tô de formal na exposição. No meu reino não tem plebeu, no que sinto disposição. Mão no mic, mão no saco, pronto pra entrar em ação. Aquela minha mistura com plutônio ainda vai dar explosão. Meu sangue é BP puro, no dia que eu morrer verão. A escuridão vira parede com a luz da fé do meu cordão. Espírito sabe, se aproxima toda vez que eu tô doidão. Me auxiliam na contramão, me moscando a direção. Não penso mudar o país através de uma canção. Mas posso ser um Marte, só me botarem num avião. Quanto mais a fumaça sobe, mais eu me livro da ilusão. Portas se abrem e aumenta o poder da visão. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Esse é meu reino. Esse é meu jeito. Vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito.